Introdução Workshop 533. Ciência das Almas. Como as pessoas bonitas são criadas? Molécula ou plasma? Gaza. Israel abandona. Agora que estamos muito perto de iniciar a transmutação física, há muitos fatos e realidades que precisamos entender sobre como a criação funciona para que possamos assim lidar com a mudança. Por exemplo, temos uma compreensão muito limitada do que é a criação, como ela ocorre, o que constitui uma vida e quais são as limitações da criação da vida. Há anos o Sr. Cash vem nos ensinando como os campos criam vida. Portanto, não precisamos entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas devemos nos lembrar de que por meio da interação de dois campos, e se eles tiverem forças de campos correspondentes, eles podem se tornar um plasma. Além disso, um único campo pode se voltar para si mesmo e criar um plasma. Quando plasmas suficientes se unem, eles criam uma alma, e quando todas as almas se unem, elas se tornam o Criador. Todo o jogo da criação é a jornada de volta ao Criador. Há muitos detalhes que estamos estudando há anos e o conhecimento está lá, nos workshops de buscadores de conhecimento para aqueles que são novos na ciência do plasma. Lembre-se de que há toda uma ciência das almas que apenas começamos a explorar. E hoje ele aprofundou esse assunto ao explicar que as almas têm muito mais dimensões do que jamais imaginamos. Por exemplo, se recebermos energia suficiente, podemos dividir nossa alma como um nêutron e aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Podemos adicionar milhares de almas à nossa própria alma e transportá-las pelo universo e então remanifestar a fisicalidade delas. É isso que os capitães das naves espaciais fazem. Mas ele acrescentou que durante esse processo, se os capitães receberem campos cósmicos e raios cósmicos, e por meio da interação, eles podem dividir ainda mais a alma do capitão, onde ela poderia se impregnar e criar uma nova alma assim. Em outras palavras, se a alma do capitão não for forte o suficiente para manter sua integridade e, ao viajar pelo universo, receber campos com a força necessária, ele criará filhos quando chegar ao destino. Há muitas implicações aqui, como quem cuidaria das crianças? É claro que no universo elas seriam alimentadas automaticamente pelos campos. Lembro-me de que o Sr. Cash disse que há seres que só se reproduzem depois de milhões de anos e têm um filho só, que passam a eternidade amando, educando e cuidando. Portanto, se cada viagem o capitão criar centenas de novas almas, isso pode se tornar difícil. Não digo um problema, porque não sabemos realmente o que tudo isso significa. Foi dada grande importância à compreensão de como são criadas as pessoas bonitas, ou seja, aquelas com a condição esquizofrênica. Isso nos ajudará a entender melhor a criação e o processo de transmutação. No meu entendimento, a alma da mãe amadureceu de alguma forma para poder fazer isso. Então, no momento da concepção, ela de alguma forma recebe raios cósmicos de tal maneira que faz com que a alma da criança existente em seu ventre se divida em outra alma individual ou em várias almas. Isso ocorre no nível da alma e não da fisicalidade, porque fisicamente é apenas um corpo e que todas as almas compartilham. Talvez a alma da criança existente seja como um capitão e divida sua alma para criar as outras. Quando uma das almas quer usar o corpo que compartilham, será que ela faz isso por transmutação? Então essas pessoas devem ter um controle muito bom sobre suas emoções para poderem mudar à vontade. Talvez elas possam nos ensinar a entender as nossas próprias emoções. Mas infelizmente, devido à nossa ignorância, a humanidade no momento está torturando essas almas com instituições e medicamentos. O Sr. Cash está sempre preocupado com o fato de que quando começarmos a transmutar as pessoas, que alguém com múltiplas almas, sem saber ou escondendo a informação, entrará nas unidades verticais de aprimoramento e múltiplas fisicalidades se manifestarão na unidade receptora. Então, como lidaremos com isso? Como a sociedade lidará com isso? E a pergunta é: uma vez que elas manifestem a fisicalidade, elas poderão ser colocadas de volta em seu corpo original? De alguma forma eu duvido disso. Então haverá o problema de como a sociedade lhes dará uma identidade. Ele espera que os membros da família recebam elas com o mesmo amor. Um aspecto interessante da ciência é que todas elas terão a mesma voz, memórias e outras coisas que a pessoa original tinha. E é por isso que eu acredito que é a alma da criança existente no útero que se divide e não a alma da mãe novamente. Alguns de nós podem estar preocupados com esses novos ensinamentos e se perguntando se eles realmente querem transmutar. O Sr. Cash nos assegurou que é a emoção da alma que decide por si mesma quais energias ela absorverá. Em outras palavras, não é algo que vai acontecer conosco sem querer. Em algum lugar dentro de nós, a emoção da alma quer que isso aconteça. Isso também significa que a emoção da alma da mãe das pessoas bonitas está de alguma forma querendo fazer parte dessa situação. É por isso que temos que continuar aprendendo sobre nossas emoções, o que elas são, como surgem e como controlá-las. Ele nos ensinará mais sobre isso no futuro. O Sr. Cash nos deu mais informações sobre campos e raios e como eles se comportam. Quando nossos astronautas estavam na atmosfera superior, eles descobriram o poder dos raios cósmicos e às vezes eles viam um flash de luz em seus olhos. Esses raios cósmicos estão em uma força de campo mais baixa na dimensão física e eles liberam suas energias na parte salgada do fluido no cérebro, o que pode causar certos danos. O importante aqui é que os campos do universo estão constantemente passando por nós sem que saibamos disso, e esse flash de luz é uma prova disso. E como esse mesmo flash afeta a alma do homem? Às vezes, os astronautas são tomados pela beleza e pela profunda experiência de ver a Terra da atmosfera superior. Será que suas almas recebem campos superiores e obtêm um certo nível de elevação? Como o Sr. Cash nos lembrou na semana passada, elevação significa que ao absorver campos mais elevados, aumentamos nossa inteligência e conhecimento para entender mais sobre a criação. A maneira como entendo isso é que o simples fato de ficarmos expostos aos raios cósmicos irá automaticamente começar a nos elevar. Ele aludiu que no passado, quando o homem aumentou sua inteligência, isso se deveu a uma maior exposição aos campos universais. Portanto, imagino que se pudéssemos viajar até o nível das galáxias, automaticamente nos tornaríamos mais inteligentes. Temos que lembrar que estamos falando de níveis diferentes da alma do homem, da alma da fisicalidade e da fisicalidade. A única maneira de a fisicalidade alcançar a galáxia é se ela estiver em um container que possa preservar a força do campo do aminoácido deste planeta aqui. Mas isso também bloquearia o acesso a esses raios cósmicos. Não sei quais são as limitações da alma da fisicalidade, mas sabemos que a alma do homem está diretamente conectada ao Criador e já tem acesso ao universo, como nós temos durante o sono. Portanto, esses ensinamentos tratam da elevação da alma da fisicalidade e da dimensão física. Há alguns meses, o Sr. Cash iniciou o processo de elevação da força de campo do planeta quando ele ligou os novos sistemas que usam raios cósmicos. Já estamos nesse processo de elevação, ainda que quando observamos os acontecimentos no mundo, não pareça. Quando os raios cósmicos estão passando por nós, alguns deles interagem conosco. Vamos resumir algumas dessas interações aqui. Uma delas é o aumento da inteligência, outra é a criação de pessoas bonitas. E infelizmente as pessoas não acham que o que elas chamam de esquizofrênica seja uma condição positiva. Mas nunca tentamos acessar as qualidades ocultas que suas almas têm por terem sido criadas parcialmente a partir dos raios cósmicos. Embora uma vez ele tenha nos dito que há uma pessoa extremamente inteligente com a condição de esquizofrênico que aconselha o presidente dos Estados Unidos. Hoje ele está tentando abrir nossas mentes e corações para o que estamos perdendo e que as condições de vida no universo estão muito além do que jamais nos permitimos imaginar. E há também a capacidade da alma de se dividir e criar uma nova vida por meio da absorção dos raios cósmicos. Outra parte disso é a capacidade de carregar milhares de almas dentro de nossa própria alma para se tornar capitães de confiança para viagens espaciais. Ele também mencionou que as pessoas que se tornam almas satélites precisam estar cientes dessas coisas. E imagino que elas possam usar os raios cósmicos para ajudar outras almas a alcançar os desejos delas, fornecendo a força de campo adicional. Há um lado, de certa forma, negativo no fato de os raios cósmicos passarem por nós. Quando eles interagem conosco, parte de quem somos é adicionada a esses raios cósmicos, de modo que nosso hábito de matar se torna parte dos raios cósmicos. E eles sim, eles são levados como uma infecção para outras partes do universo. Será que não há uma maneira de filtrar essas características? Certa vez o Sr. Cash disse que eles foram enviados à Terra para limpar a bagunça desde a raiz. Talvez isso funcione por meio da conexão pelos campos. Se mudarmos nosso hábito de matar e o eliminarmos de nosso RNA e DNA, talvez o campo alterado percorra todas as conexões e as mude também. No final, isso mostra que realmente estamos conectados a tudo na criação e que precisamos nos elevar para sermos responsáveis pela forma como pensamos, falamos e agimos. Portanto, o ethos de Mitra não é apenas uma frase bonita, é como a realidade funciona. E nossa atitude tem que mudar, deixando de pensar que podemos fazer o que quisermos porque nos disseram que era nosso direito dado por Deus e que, ah, é meu corpo e eu posso fazer o que quiser com ele. Esse é o entendimento de uma criança que não aprendeu a crescer. Nossa verdadeira atitude deve ser a de querer fazer o que é melhor para os outros e entender como nossos pensamentos e ações os afetarão. E é claro, não colocar outras almas em perigo de dor ou morte, mas querer que todas as almas existam em harmonia. Devemos querer servir aos outros e não prejudicá-los sem saber. E o poder para conseguir isso está contido nos campos universais. A situação é tal que a humanidade não tem escolha a não ser aprender sobre as emoções de sua alma e como usá-las para criar e controlá-las. Não temos escolha porque já nos foi dado conhecimento. Eles nos conduziram a ele e agora temos que dominá-lo e colocá-lo em prática. Não poderemos usar a desculpa de que não é minha culpa porque eu não sabia. O conhecimento foi e está sendo compartilhado no nível da alma, portanto toda a comunidade universal o está recebendo. Mas antes de nos deixarem sair para a comunidade universal, nós temos que entender o que podemos e o que não podemos fazer e, ao mesmo tempo, estar ciente das possibilidades e oportunidades de nossa vida na comunidade universal. Para fazer tudo isso, temos que entender qual é a força de nossa alma do homem e como podemos interagir com os raios cósmicos e campos cósmicos. Essa parece ser a fonte do poder criativo do universo e, na verdade, eles estão nos iluminando o tempo todo, mas ainda não sabemos como acessá-los. E isso será aberto para a humanidade por meio do desenvolvimento e da liberação dos sistemas da Fundação Cash, juntamente com a ajuda das almas satélite. Os sistemas nos ajudarão a praticar a interação e a sentir como são os raios cósmicos. O workshop de hoje nos trouxe muitas novas maneiras de ver o quão poderoso e ilimitado é o poder criativo da vida. E o fato de termos aceitado uma visão tão limitada da vida não nos impede de nos abrirmos e evoluirmos nosso processo de pensamento para nos tornarmos parte da beleza e da variedade da vida no universo. É interessante porque, sem nos darmos conta, os raios cósmicos já penetraram na humanidade e criaram as pessoas bonitas. Infelizmente, por ignorância do conhecimento da criação, a humanidade ficou com medo e aprisionou essas pessoas. Não sabíamos que elas foram criadas a partir dos raios cósmicos e, portanto, têm acesso a campos de dimensões superiores. O mesmo processo pelo qual elas foram criadas será usado por nós para nos transmutarmos em todo o universo. Para dar esse próximo passo, precisamos amadurecer e entender a nossa alma, sua emoção e como interagir com os campos do universo, o que é realmente como ser banhado pelo amor do Criador. E a coisa mais maravilhosa sobre o Criador é que onde quer que os campos dele estejam presentes, automaticamente esse lugar começa a se elevar. Mas se participarmos conscientemente do processo, isso será mais suave e rápido. Uma pergunta comum que surge quando se estuda a ciência do plasma é qual é a diferença entre ela e o que conhecemos como ciência do estado da matéria. No estado da matéria, os átomos se unem lado a lado e compartilham apenas um elétron, mas permanecem como elementos individuais. Por exemplo, se um elemento com 20 prótons se unir a um de 16 prótons, eles não se juntam e se tornam um novo elemento de 36 prótons. Em vez disso, cada um deles permanece como o elemento que é e compartilha apenas um elétron ou o que eles chamam de ligação covalente. E se você romper a ligação covalente, você libera os elementos. Portanto, se você tiver uma molécula de água de H2O e romper essa ligação covalente que as une, você vai ter dois hidrogênios e um oxigênio. Isso não está errado. É o que observamos acontecer no estado da matéria. Como buscadores de conhecimento, não devemos pensar que o estado da matéria é errado, ruim ou de alguma forma inferior. Em vez disso, é outro estado de existência que está em uma força de campo mais baixa. E essa força mais baixa limita muito suas habilidades e propriedades. O estado de plasma é diferente, porque quando os elementos se unem, eles realmente entram uns nos outros e se tornam um único plasma com uma força de campo específica, e o mais incrível é que eles estão conectados uns aos outros por meio do que ele chamou de um pino. Esse pino é a linha de conexão com a alma do Criador e tudo no universo está conectado entre si por meio desse pino. Quando eu ouvi isso, me fez pensar que, o estado da matéria é um estado ilusório em que cada objeto pensa que está separado do Criador. Porque se todo o plasma no universo está conectado ao Criador, e o estado da matéria é um plasma de força mais baixa, ele ainda deve estar conectado. Mas por meio do processo do pensamento, é permitido que ele imagine que está separado. E essa separação tem certas regras de existência e níveis de energia. Voltando ao plasma, por exemplo, os gãs de CO2 consistem no plasma de carbono e em dois plasmas de oxigênio. Eles entram um no outro e se tornam um único plasma de CO2. No passado, vimos fotos de gãs de CO2 em um microscópio e eles são de fato uma única esfera, com uma esfera mais escura dentro dela. Mas quando ele foi analisado pela espectroscopia Raman, eles encontraram as propriedades do carbono e do oxigênio ainda dentro dele, entre muitas outras coisas que eles não conseguem explicar. Assim como no estado da matéria, os elementos individuais mantêm as suas propriedades. Isso significa que o gás de CO2 é uma substância branca e macia. E o gás de carbono é outra substância de cor diferente e o gás de oxigênio também é diferente. A cor do gás nos diz qual material chamamos. Outro aspecto a ser lembrado é que mantemos o registro dos gás por meio da medição de sua força de campo. No futuro, provavelmente será desenvolvido um instrumento que possa fazer isso. Mas se, por exemplo, a força de campo do CO2 for 40, então se pudermos criar essa mesma força de campo de 40 em outra substância, ela também terá as propriedades do CO2. A partir disso, podemos entender como o plasma é flexível e fluido em comparação com o estado da matéria e pensamos nos elementos em termos de sua força de campo magnético e não no número de prótons que eles têm. No estado da matéria, os elementos não se unem dentro uns dos outros. Eles permanecem indivíduos separados e apenas compartilham energia para criar um novo material. Já na ciência do plasma, eles amalgamam sua força de campo e estão intimamente conectados uns aos outros e à alma do Criador. É uma maneira totalmente diferente de ver a dimensão física da criação. Em geral, quando os materiais se rompem no estado de matéria, os elementos podem voltar aos seus elementos originais. Entretanto, com os plasmas é diferente. No meu entendimento, quando um plasma se rompe, ele não necessariamente volta ao seu plasma original. Depende das condições e da força do campo do ambiente, além de outros fatores, para que sua energia seja usada. Portanto, um gás de CO2 não necessariamente voltará a ser um gás de carbono e oxigênio. Tudo depende de quais são as condições. Aprendemos hoje que podemos colocar muitas almas dentro da nossa própria alma, mas uma alma é um plasma, e todos os plasmas seguem as regras da ciência do plasma. Portanto, quando começarmos a colocar diferentes almas em nossa alma, em que força de campo material nos tornaremos? É fascinante pensar nisso, porque parece não importar se somos chamados de alma e pessoa ou de moléculas e compomos materiais diferentes. Ainda somos considerados um plasma de acordo com as leis do universo e interagimos da mesma forma. Mas a ciência do plasma inclui as emoções, que são consideradas forças de campo magnético. Dessa forma, a ciência se tornou uma compreensão completa da criação. Isso também significa que temos poder sobre a criação do estado da matéria por meio da força de campo da nossa alma? E o próprio estado da matéria é a manifestação desses plasmas dentro do plasma que se acumulam até uma determinada força de campo e então aparecem como matéria. A cada semana, o Sr. Cash acrescenta mais e mais novas e empolgantes capacidades à nossa vida como um plasma no universo. O Sr. Cash também revelou muito sobre gás no workshop de hoje. Em primeiro lugar, criar dois estados não é uma solução. O problema é complexo demais para a maioria das pessoas entender, e há muitas forças e grupos que estão lucrando com a situação e que estão ocultados do público. Ele disse que quando a Embaixada do México foi atacada, alguns governos protestaram, mas ninguém disse uma palavra sobre o ataque à Embaixada do Irã na Síria. Isso significa que o direito das embaixadas não é mais válido e não é respeitado pela comunidade mundial. E as embaixadas israelenses em todo o mundo estão abertas a ataques. Ele aconselhou os iranianos a não levarem adiante seus planos e deu alguns conselhos sobre como acabar com essa condição com Israel de uma vez por todas. Ele disse que se os iranianos usarem a nova tecnologia, os americanos e israelenses não terão chance. E que eles desenvolveram algo que ele chamou de bombardeio de precisão, em que podem apontar um alvo e atingir apenas esse alvo. Os iranianos não precisam usar armas nucleares e não o farão, porque eles querem que os palestinos repovoem as áreas que os israelenses abandonarão. Ele explicará quais são as implicações do bombardeio de precisão somente se eles o usarem. Se o fizerem, os israelenses não o retaliarão, e na verdade, os israelenses sairão por vontade própria e os americanos terão que realocar milhões de judeus na América. A Fundação Cash ainda está fornecendo alimentos para Gaza por meio dos sistemas. E ele acredita que o Irã responderá ao ataque sírio da maneira cristã, ou seja, olho por olho, e isso será feito com precisão. Outros tópicos desse workshop. A mesma forma como criamos a doença ela e outras doenças psicossomáticas por meio de nossas emoções, é a mesma forma como transmutaremos. Os americanos testaram brutalmente armas nucleares em pessoas e animais no meio ambiente das Ilhas Marshall e depois estudaram os efeitos da radiação sobre eles. Mesmo 70 anos depois, as ilhas não podem ser habitadas. Obama falou sobre paz e não proliferação de armas nucleares, enquanto na verdade ele assinou contratos para realizar mais produção e testes nucleares do que qualquer outro homem na história. Isso vai além da hipocrisia. Esse é um bom exemplo de como a humanidade usa a criminalidade para justificar sua própria ignorância. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 533. Compartilhamos conhecimento e aprendemos um pouco mais para podermos compartilhar com os outros e ensinar os outros. Alguns dos campos que vêm do cosmos e que passam por nós nos dão energia e informações que eles carregam, e isso se torna parte de nós. O que acontece quando um raio cósmico passa pela alma do homem? Lembre-se de que nossa alma não tem o tamanho e a força máximos. Ela faz parte do espectro que o aminoácido deste planeta pode suportar. Sabemos pelos astronautas que eles relatam ter visto flashes de luz em seus olhos, que são raios cósmicos de uma força de campo inferior na dimensão física. Os médicos observaram danos estruturais no cérebro e eles alteram a combinação das informações e da comunicação dentro do cérebro. Na dimensão física, quando um raio cósmico passa pelo cérebro, ele causa um flash de luz, porque um fóton é criado no raio, que libera assim energia na água salgada do cérebro. Então vem a pergunta: o que acontece quando os raios cósmicos passam pela alma do homem? Qual seria o efeito? Isso iluminaria o caminho? O flash que o homem vê libera energia para elevar a alma do homem? Ele carregaria informações que são transferidas para a alma do homem e se tornam parte dela quando é transportada para outro tempo, lugar e posição? Quando ele interage com outro campo ou raio, leva à criação de um novo plasma, uma semente de um plasma ou parte de um plasma que já existe. As características do homem serão transferidas para a semente de plasma. Mas e o que acontece depois disso? Aqueles que interagem com raio ou campo são iluminados ou recebem elevação por meio dessa energia da radiação cósmica ou do campo cósmico? A elevação da alma do homem significa que ela aumenta seu conhecimento de compreensão por meio dos campos que absorve. Então a alma do homem libera campos em diferentes forças que se tornam as sementes para outro ciclo de criação. Isso significa que os campos se impregnam de um segundo campo. A condição de um raio permite essa possibilidade. A interação de dois campos leva à criação de uma nova semente de vida. Se no ponto de início esses campos entrarem no útero físico da mãe, isso pode levar à criação de uma segunda alma dentro do útero dela. Na dimensão da fisicalidade, isso pode levar à criação do que chamamos de pessoas bonitas, ou condição esquizofrênica. A alma é uma só, mas de certa forma consiste em duas, ou talvez até mesmo por meio de divisão, pode se tornar quatro ou cinco quando atingem um equilíbrio. No futuro, os cientistas do homem desvendarão o mistério por trás da criação das pessoas bonitas. Elas são criadas no tempo, lugar e posição com a força do campo secundário que a alma do homem absorve. A alma do homem se divide para ter uma segunda alma. O cérebro pode receber campos adicionais para criar a segunda alma devido à sua herança e à evolução de sua fisicalidade. É assim que as pessoas bonitas são criadas. Esse mistério da criação precisa ser resolvido, de uma forma ou de outra, porque isso levará a uma maior compreensão do trabalho do cosmos. Isso nos ajudará a entender como viajamos, como podemos nos dividir e como podemos carregar a essência da criação dentro de nós e nos manifestarmos ao mesmo tempo em dois lugares ou dimensões diferentes da fisicalidade. Quanto à questão de como as pessoas bonitas são criadas, não vemos nenhum padrão de características duplas surgindo repentinamente em um determinado ponto. Em vez disso, elas são criadas por meio da interação de raio cósmico que iluminaram ou interagiram com o corpo da alma e criaram duas almas separadas ou mais. Os raios cósmicos interagiram quando o espermatozoide e o óvulo se uniram no útero da mãe. Em um determinado momento, esses campos e o plasma da criança existente ali interagiram e, ao se equilibrarem entre si, levaram informações de denominador comum e então se manifestaram em mais indivíduos. Há uma razão extremamente importante para eu ter trazido essa discussão à tona hoje. Aqueles de vocês que se tornaram pilotos ou almas confiáveis, o que significa que, como pilotos, vocês receberão outras almas dentro de sua alma para transmutá-las através do universo, para fazer isso, é preciso ter uma alma mais forte E será que ao receber outra alma dentro de você, isso criaria uma segunda vida? Será que aqueles que se tornarem capitães poderão manter as almas e os campos separados para que não criem uma geração de almas secundárias? Não queremos que os futuros capitães criem almas secundárias ou filhos como resultado do transporte de outras almas através do universo. A alma do capitão tem a capacidade de se dividir com os campos adicionais e criar novas vidas ou novas almas. Ou poderíamos chamá-los de pacotes de energias secundários. Outra possibilidade de absorção dos raios cósmicos é que a alma pode se dividir e aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Tudo isso é possível com o processo de transmutação. Para nos tornarmos um homem do espaço, precisamos entender as armadilhas que podem ocorrer durante a transmutação. Precisamos saber o que pode falhar e o que pode ser bem sucedido e a possibilidade de as coisas darem muito certo ou muito errado. Para as pessoas que querem ser capitães, sua alma precisa ser forte o suficiente para não se dividir nem se impregnar com outra alma. E se você confiar sua alma a um capitão, você precisa ter certeza de que ela não se dividirá em uma criança ou no que chamamos de criação de uma segunda alma. É importante que você entenda o que está envolvido em se tornar um homem do espaço e se juntar à comunidade universal. Ao mesmo tempo, aprenderemos a usar essas propriedades, características e funcionalidades para criar a dimensão da transmutação. A emoção da alma decidirá quais energias ela absorve, como ela se eleva e se ela quer se dividir. No passado, falamos muito sobre como nossa emoção interage com a alma da fisicalidade e pode levar à manifestação de doenças psicossomáticas. Na palavra psicossomática, a parte psicológica, de fato, vem da alma do homem e o lado somático vem da alma da fisicalidade. E a interação dos dois em relação ao ambiente manifestará a fisicalidade. Se vocês, como buscadores de conhecimento, compreenderem esse processo, perceberão se têm a capacidade de se tornar um capitão e carregar milhares de almas dentro de si mesmos sem sua alma interagir com os campos dos plasmas deles. Em outras palavras, você terá controle sobre sua própria alma e ela será forte o suficiente para não se dividir ao interagir com os diferentes pacotes de energia que ela carrega, o que levaria à criação de uma diversidade de novas fisicalidades. Nas últimas semanas, temos levado vocês pelo caminho das realidades do que vocês enfrentarão quando começarem a viajar e a viver no universo. É por isso que tenho falado sobre dobrar os campos magnéticos ou se os raios vão em linha reta ou se curvam. Você terá que aprender a avaliar com quais campos você terá que lidar e se terá de dobrá-los ou mantê-los retos quando eles carregarem a dimensão da sua alma. E como capitão, como eles mudariam o equilíbrio dos campos dentro de você? Não é difícil criar raios cósmicos ou campos com a força do universo. É apenas uma questão de como você pode mudá-los ou dobrá-los ou criar uma interação que levará ao que você deseja manifestar. No futuro, será muito fácil para os homens da ciência resolverem o dilema atual com as pessoas bonitas. Poderemos criar as condições para que as almas divididas possam se manifestar em sua própria dimensão de fisicalidade. De certa forma, traremos uma nova dimensão de campos que pode levar à criação da fisicalidade por meio da interação dos campos da alma do homem e da alma da fisicalidade. Isso está acontecendo agora mesmo, a cada segundo da existência do corpo. Milhões de vezes por dia, as células antigas estão sendo substituídas por novas e todas elas carregam as características corretas das antigas. Agora é hora de o homem entender como trabalhar com, manipular ou o que chamamos de persuadir os campos a trazer uma posição de força ao saber quais raios cósmicos usar. Podemos criar condições de diversidade na força do campo da alma do homem, o que levará à criação de uma nova vida ou de novas dimensões na alma do homem ou em qualquer pacote de energia que o homem encontrar em sua vida. Desenvolvemos um sistema que será gradualmente levado ao público, onde poderemos mostrar que uma alma pode receber raios cósmicos e criar uma fisicalidade individual a partir deles. Poderemos criar condições para almas maduras que são fortes o suficiente para receber raios cósmicos ou outra força de campo e se dividirem. As almas carregam dentro de si a capacidade de criar o que chamamos de crescimento de energia a partir do ponto central da alma. E a partir dessa energia, elas podem se manifestar com sua própria fisicalidade. Entretanto, mostrar isso criará um dos maiores problemas para o mundo da ciência do homem. Isso acontecerá inevitavelmente durante os primeiros meses, quando começarmos a demonstrar de fato os sistemas de transmutação como a unidade vertical de aprimoramento. Quando elas se tornarem operacionais, mostraremos as pessoas se manifestando na unidade receptora. Essa é uma das razões pelas quais estamos discutindo esses tópicos hoje, porque estamos chegando muito próximo desse ponto. Quando colocamos um homem, um corpo, ou melhor, uma entidade que contém vários pacotes de energia ou almas dentro dele, e da unidade receptora saem três ou quatro pessoas diferentes, essas fisicalidades que se manifestam na unidade receptora terão as mesmas características e a mesma voz do que ouvimos na unidade de partida. Em outras palavras, a voz do corpo que entrou na unidade vertical de aprimoramento será a mesma nos três corpos que saem da unidade receptora. Um entra e três saem. Quando uma pessoa bonita sai da outra unidade vertical de aprimoramento, uma pode falar como um homem na dimensão da alma, outra como uma mulher e outra como uma criança. O homem, a mulher e a criança que se transmutaram virão com as mesmas vozes, a mesma memória e as mesmas características. Será como se todos os três viessem de um só. Isso trará muitos problemas para aqueles que chamamos de psicólogos e homens de religião. Isso nos dará muita compreensão de como será a nova geração de vida no espaço. Poderemos colocar muitas almas em uma única alma e depois transmutar essa alma para o seu destino. No destino, essa única alma transmutará de volta todos os diferentes corpos que foram confiados a ela. Seria muito difícil transmutar 200 pessoas que vão a uma festa de casamento no planeta Zeus se tivermos de fazer isso uma a uma. Seria difícil colocar todo mundo no lugar certo, com o número correto de braços e pernas naquela dimensão do planeta Zeus. Será muito mais fácil empacotar as 200 almas em uma única alma e depois transmutar essa única alma. Transferir um único pacote de energia é muito parecido com o que fazemos com uma aeronave na dimensão da fisicalidade. Em vez de um corpo de um avião, colocaremos todos os pacotes de energia em uma única alma. Estamos falando sobre isso agora porque estamos nos aproximando desse momento. O mundo da ciência da Fundação Cash está chegando a esse momento. Quando esse momento chegar, nós lembraremos de que já dissemos que ele chegaria. Então vocês verão isso. O campo de energia que separa as diferentes almas umas das outras também tem a inércia da alma dentro dele. O homem ainda não entendeu o que isso significa. Já falei sobre isso antes, onde cada alma tem sua própria inércia, o que chamamos de transformação de campo. E o corpo que está ao lado também tem sua própria inércia. Será que todas se combinam? E todas elas seriam capazes de transmutar e depois se transferir de volta para a manifestação correta da fisicalidade no tempo, lugar e posição? O homem precisa aprender essas partes da ciência antes de se tornar um passageiro do universo. Muitas culturas terão problemas com isso e optarão por não se tornar homens do espaço devido aos dogmas que possuem. Elas terão dificuldade em aceitar e compreender o processo dos campos e a força da alma do homem. Por exemplo, os africanos não gostariam de lhe dar nem mesmo um fio de cabelo do corpo deles, pois temem que você possa fazer vodu com ele. O homem precisa entender completamente como funciona todo o processo da criação, do criar e da transmutação antes de se tornar um passageiro do universo e antes de começarmos a demonstrar a transmutação do corpo do homem. Quando mostrarmos a transmutação das pessoas bonitas, será que o termo bipolar terá algum significado? Pois mostraremos que não há polaridade, e o que chamamos de percepção de posição premeditada será desvendado por meio da alma do homem. Então ninguém poderá mentir para os outros e tudo será transparente. A transparência permitirá um modo de vida muito diferente daquele ao qual estamos acostumados. Será que a evolução da fisicalidade da alma do homem durante os tempos passados se deu por meio de tais campos, raios cósmicos, passando pela alma do homem e por meio de sua interação elevou a força de seu campo e junto com a alma da fisicalidade levou a maturidade do homem em termos de inteligência e compreensão? Será que ele quis dizer que no passado o homem era capaz de transmutar e quando fazia recebia automaticamente os raios cósmicos? Será que os raios cósmicos, quando passam pela alma do homem, levam consigo o conhecimento de matar para outra dimensão e posição? Será que o homem infectou outros lugares do universo com seus hábitos de matar, transferindo eles por meio dos raios cósmicos? Os raios cósmicos e campos cósmicos que interagem conosco se tornarão no futuro o que chamamos de vírus, que são pacotes de energia. Pacotes de energia que poderiam estar em equilíbrio com o corpo do homem na Terra, poderiam levar a sua divisão e destruição em outras dimensões. A ciência dos campos cósmicos e dos raios cósmicos precisa ser compreendida pelo menos parcialmente pelo homem antes que ele possa entrar na comunidade universal. Ele precisa aprender o que pode e o que não pode ser feito no universo, e quais são as possibilidades e oportunidades de vida do universo. Temos que encarar esses fatos de como será quando começarmos a transmutar. Porque mais cedo ou mais tarde, quando as primeiras centenas de pessoas começarem a usar a unidade vertical de aprimoramento, veremos vários casos como das pessoas bonitas em nossos sistemas e teremos que estar preparados para lidar com isso quando várias pessoas aparecerem na unidade receptora. Ou podemos ter o caso da criação de almas por meio dos raios cósmicos. Será que elas ainda querem permanecer como estavam há 10 anos ou vir para o tempo presente? Muitos buscadores de conhecimento terão que solucionar esse entendimento em seu corpo e cérebro nos próximos tempos. À medida que o tempo passa e mais campos de ordem superior são compartilhados entre o homem, sua inteligência evoluirá automaticamente. Dessa vez, a evolução, elevação da alma, não será por meio de mandamentos como não roubarás ou não farás isso ou aquilo. Ela virá por meio do aumento do conhecimento do homem, que não permitirá que ele cometa erros. Espero ter conseguido abrir seus olhos para uma nova dimensão do ensinamento, e espero que esse conhecimento possa ser usado de forma proveitosa pelos buscadores de conhecimento para compreender o trabalho dos raios cósmicos e dos campos cósmicos, sua interação com a alma do homem e a impressão que causam na alma. O fato de eles poderem, ou não, interagir diretamente com a alma do homem precisa ser discutido caso a caso. Não é um direito dado por Deus e nem, é meu e eu posso fazer comigo mesmo o que eu quiser. Não é isso. Em vez disso, nossa atitude deve ser a de fazer o que é melhor para os outros e que essa alma possa existir e servir aos outros, e que não prejudiquemos outras almas do processo de nossa própria existência, nem criemos condições que coloquem outras almas em perigo ou que possam levar à destruição delas. Aqueles que se tornarão almas satélites e aqueles que serão os capitães no espaço devem considerar tudo o que ensinamos hoje. Vocês têm que conhecer sua alma e determinar o quanto sua alma pode servir. Vocês não têm escolha a não ser entender a emoção de sua alma. Infelizmente, colocamos o homem em uma trilha do caminho de desenvolvimento. Isso significa que ele não tem escolha, porque o conhecimento já foi liberado e está nas mãos do homem. Ele precisa tirar o melhor proveito disso. Não haverá espaço para dizer, eu não sabia, eu não sou culpado então. Porque o conhecimento é compartilhado no nível da alma e na dimensão dos campos do universo, e não pelas palavras faladas do homem. Desde o início, expliquei a vocês que não ensinamos ao homem somente pelo que ele ouve por meio da voz. Ensinamos por meio da voz da alma, e a alma da emoção dos ensinamentos é compartilhada com o restante da comunidade universal. Então vocês entenderão quanto o homem precisa fazer e entender sobre sua própria alma e a operação dos campos de sua própria criação. Estamos indo para o próximo passo, que é a compreensão da força da evolução da alma do homem e das possibilidades que ela tem de interagir com os campos e raios do universo, e quais oportunidades e condições serão criadas para ela e por ela. É por isso que estabelecemos a estrutura das almas satélites. Essa interação vem de dentro e por meio da alma, e também por meio dos sistemas que configuraremos. Espero ter aberto seus olhos para uma nova dimensão. Aos poucos traremos os sistemas para que vocês vejam, sintam, entendam e sigam como fizemos em Sânia. Um de meus maiores desejos é que comecemos a reconhecer as almas das pessoas bonitas antes de colocá-las nas unidades de transmutação. Dessa forma, poderemos fazer justiça a elas na totalidade da sua existência. Então, quando elas se manifestarem na dimensão da fisicalidade, os membros de suas famílias serão suficientemente verdadeiros consigo mesmos para aceitar a manifestação de suas diferentes almas na dimensão da fisicalidade. É da mesma forma que nos manifestaremos na Lua e em outras posições do universo quando passarmos pela transmutação. Meu único desejo é que nos tornemos maduros para entender a verdade sobre nossa própria alma, sua operação e como ela interage com os campos do universo e as possibilidades de mudança, elevação e manifestação da fisicalidade por meio da interação dos campos da alma do homem e da alma do planeta. O tempo e o espaço não importam nessa manifestação, mas ela tem que ser na dimensão física ou na dimensão translúcida da luz do universo. Como buscadores de conhecimento, espero que vocês entendam o que está por vir e o que está colocando o pé na porta de vocês. E quando essa porta se abrir, vocês estarão prontos para encarar a verdade sobre a criação, a manifestação e o Criador. Esperamos que vocês façam perguntas que mostrem o quanto vocês, como buscadores de conhecimento, estão amadurecendo em direção à compreensão. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 533. Pergunta para o Sr. Cash. O campo magnético no ambiente obterá o campo magnético com a intensidade principal após ser filtrado pelo material nano e pelo GANS? Sr. Cash responde. Isso não faz sentido ou eu não entendi. Uma coisa contradiz a outra como parte da ciência do conhecimento. Muito pouco dos materiais nano é refletido de volta. Sabemos que a menos que um campo ou raio atinja diretamente a posição central do plasma, ele é refletido de volta. As ordens dentro das camadas são refletidas de volta. Um dos pilares da tecnologia espacial do futuro é a filtragem por meio de materiais nano, mas vocês precisam entender isso. Se você chegar a esse ponto de conhecimento, então você poderá filtrar e entender os feixes de laser, os campos de laser singulares de força de campo individual. Eles se tornarão monoenergéticos nos raios cósmicos. Podemos filtrar raios e campos por meio dos GANs e, em essência, o que é filtrado ainda carrega a energia do campo principal dentro dele. Caso contrário, não poderá interagir com a totalidade dos campos que o atravessam. É uma arte ser capaz de fazer isso, e essa parte do conhecimento precisa de muita compreensão para ser capaz de fazer isso. Teoricamente, é possível. Pergunta para o Sr. Cash. Ouvi algumas notícias de que o Irã fez um pedido sábio aos Estados Unidos para que Israel pare de bombardear Gaza e que não fará retaliação contra Israel. Isso é verdade? Sr. Cash responde. Há muita conversa em andamento. A Fundação Cash pediu ao governo, à liderança e às Forças Armadas do Irã que evitem qualquer reação. Declaramos nossa posição na primeira semana da guerra. Não é nada de novo. E enfatizamos o motivo para isso e mantemos essa posição. A situação no Irã e o que está acontecendo em Gaza são muito voláteis. Um fato importante aconteceu nas últimas semanas com as embaixadas em todo o mundo. Quando houve uma situação no Equador com a embaixada mexicana, vimos como alguns governos sul-americanos retiraram seus embaixadores em protesto. Mas quando a embaixada do Irã foi bombardeada na Síria, ninguém reagiu. Isso significa que, a partir de agora, todas as embaixadas do mundo fazem parte do jogo. A implicação do que aconteceu na Síria é imensa. Ninguém disse nada, e a integridade das embaixadas e dos embaixadores foi por água abaixo. Isso terá implicações enormes em um futuro muito próximo. Até agora, as embaixadas e os consulados estrangeiros eram considerados como território de uma nação, e os embaixadores eram considerados como representantes do presidente da nação. Agora isso não tem mais valor, e veremos muitas coisas surgindo com isso. Solicitamos amplamente ao governo iraniano que se abstenha de agir. Na semana passada, enfatizamos que eles deveriam proteger suas fronteiras, mas não se vingar. Será muito interessante o que acontecerá nessa dimensão. Há uma diferença entre a retórica que vem do Irã e os fatos. Temos que ver quanto tempo eles conseguirão aguentar e quanto mais poderão suportar. Eu estava me lembrando do início da década de 70, quando os árabes atacaram os israelenses durante o jejum religioso do Yom Kippur. Agora os israelenses fizeram o mesmo nesta semana, atirando em pessoas que estavam à procura de comida para quebrar o jejum durante o festival religioso do Ramadã. Até onde eles podem ir e quem responderá? Os americanos sabem o que está na mesa e as cordas estão realmente apertadas. Teremos que esperar para ver o que acontecerá. De certa forma, cada embaixada israelense no mundo é um jogo justo para a administração iraniana para retaliar. Mas que repercussões isso terá? Nossa orientação tem sido muito clara para o governo iraniano sobre o que e como as coisas precisam ser feitas para pôr um fim permanente a esse tipo de caos para sempre, e não apenas temporariamente para essa situação. Tenho certeza de que no futuro o que aconselhamos ao governo iraniano se tornará público. Em algum lugar alguém revelará isso e então vocês entenderão como estávamos corretos em nossos conselhos. Temos que esperar por esse ciclo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Os Estados Unidos têm medo da capacidade do Irã de atingir com grande precisão seus mísseis de longo alcance que podem chegar a Israel. Como eu disse recentemente a um diplomata, o medo dos Estados Unidos é como acomodar mais de 2 milhões de judeus nos Estados Unidos. Não se trata do que pode acontecer com o que chamamos de Estado de Israel. Uma coisa é certa: o Irã não usará armas nucleares contra Israel, porque ele precisa ser repovoado por palestinos. Eles podem usar outra coisa, mas as pessoas nunca entendem o que dizemos. Se o bombardeio de precisão chegar, veremos o fim de muitas coisas. Bombardeio de precisão significa escolher um alvo e atingi-lo e nada mais. Assim, não será necessário usar bombas nucleares. Ouvimos de dentro da segurança militar israelense que, se o alvo de precisão for usado, eles não se vingariam e se conteriam. Se isso acontecer, explicarei a vocês o que isso significa, mas somente depois que acontecer. Se isso acontecer, veremos uma rápida implantação da retirada do maior número possível de judeus da Palestina. Há muitos si por aí, mas tudo depende do que e como a arma é usada. Uma posição será sacrificada, então o restante não precisará se envolver. O mundo da política é muito diferente, mas a diplomacia tem que se desvencilhar, porque sabemos o que vai acontecer se esse bombardeio de precisão for usado. Todos já ouviram falar das Ilhas Marshall, onde os Estados Unidos testaram suas armas nucleares ou bombas de hidrogênio. Sabemos o que aconteceu com as pessoas que viviam lá. Eu chamo isso de barco da morte. Se eles usarem armas nucleares na Palestina ou no Oriente Médio, não haverá condições de vida. Depois de 70 anos, ninguém mais pode viver nas Ilhas Marshall. Os americanos arrastaram as pessoas e os animais e os amarraram em seus currais, barcos, navios e árvores para ver como eles se queimariam e que efeito a radiação teria sobre eles. Eles continuaram a monitorar como eles morriam e que tipo de câncer eles tinham. Se as armas nucleares forem usadas no Oriente Médio, essa também será a história deles. Não haverá lugar para ninguém viver. Temos que esperar para ver como eles deixarão a bala passar e que efeitos isso terá. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a situação em Gaza com relação ao uso do plasma para ajudar com alimentos e medicamentos? Sr. Cash responde. Ainda estamos abastecendo sistemas com energia, não paramos, não vamos parar. Isso significa que alguém está pegando a energia que estamos fornecendo a Gaza. Pergunta para o Sr. Cash. Se uma alma é ao mesmo tempo envelope o capitão e ele percorre o cosmos e volta com todas as almas, então as almas saem do envelope? Sr. Cash responde. De certa forma, isso depende do que você chama de envelope, mas dentro de um plasma, sim. Há uma diferença entre a física do estado da matéria e a física do plasma. Na ciência do estado da matéria, as moléculas ficam próximas uma das outras e compartilham um elétron ou qualquer outra coisa. Por exemplo, se colocarmos dois elementos em que um tem 20 prótons e o outro tem 16 prótons juntos, eles não se tornarão um novo elemento de 36 prótons. Eles permanecem separados um do outro, mas ao mesmo tempo estão conectados um ao outro por meio de ligações covalentes. O entendimento principal é que eles compartilham elétrons e conectam suas propriedades e forças de campo. No estado de plasma, o plasma fica dentro e mantém as características da unidade ou entidade. É diferente da matéria em que, por exemplo, se você tiver um hidrogênio e um oxigênio, eles ficam um ao lado do outro e compartilham um elétron. Na verdade, eles compartilham a energia um com o outro e criam um novo estado de matéria. No estado de plasma, um plasma fica dentro do outro e eles compartilham um denominador comum. Você pode pensar nisso como um círculo dentro do outro e eles estão conectados um ao outro por meio de um pino. Cada esfera de plasma permanece independente e mantém as suas próprias características e dimensões, mas elas estão conectadas entre si por meio desse pino. No mundo da criação, o denominador comum de tudo é a linha de conexão com o Criador. E nessa molécula, esse é o pino que conecta o hidrogênio e o oxigênio com um plasma. Essa é a diferença. No estado da matéria, vemos dois átomos diferentes conectados por elétrons. Já no plasma, vemos uma entidade que apresenta características diferentes dos plasmas individuais dos quais é composta. Quando olhamos para os gãs de CO2, vemos apenas um gãs ali. Não vemos dois pedaços de gãs ligados um ao outro. Mas na estrutura atômica do estado da matéria, vemos dois oxigênios e um carbono como átomos para compor uma molécula. É aí que está a diferença. Há uma clara separação entre as duas ciências. Uma se manifesta no estado de matéria e a outra no estado de energia ou plasma. É por isso que quando analisamos as propriedades de, por exemplo, um gás de CO2, vemos as propriedades tanto do carbono quanto do oxigênio dentro do mesmo plasma. Mas, na verdade, é apenas um plasma, porque eles estão dentro um do outro e centralizados um no outro por meio de um pino. Essa linha de conexão é a alma do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. Por que quando eu era jovem o sol do meio-dia parecia amarelo para mim e agora é puramente branco? O que aconteceu? E será que agora recebemos energia diferente dos raios cósmicos? Sr. Cash responde. Talvez tenha a ver com a lente de seu olho. Quando você era mais jovem, tinha lentes melhores e via dimensões diferentes. Mas também há mudanças dimensionais no CO2 do planeta. Eles chamam isso de aquecimento global e escassez de chuva e um monte de coisa. Aqui o Rick diz, os efeitos dos raios cósmicos se modificam durante a nossa vida? Isso é tempo suficiente para passar? Sr. Cash responde, não, somos um ponto tão pequeno, mas achamos que somos tudo. Mas na verdade, não somos nada no mundo da criação. Esse aquecimento global está criando muitas coisas. Não apenas com nossa visão, mas está criando muitas coisas novas no mundo da política e no resto. Está trazendo novas dimensões. Às vezes é para o benefício de certas nações e às vezes é para o mal de outras nações. É muito interessante como as coisas estão acontecendo no mundo da criação, no que chamamos de aquecimento global. Pergunta para o Sr. Cash. O capitão de uma nave espacial é de alguma forma comparável a eventos esportivos ou concertos de música em que milhares de pessoas concentram sua atenção e confiam nos artistas? Sr. Cash responde: é a alma que decide confiar. Isso não vem de nosso pensamento. O corpo físico entra em um avião e diz que confia no capitão, na empresa que emprega o capitão e no sistema de voo que eles usam, e espera que o avião chegue em segurança. Mas com a alma é diferente. Na dimensão da alma, o capitão reúne todos os campos no nível da alma. O homem não tem nenhuma decisão sobre isso. Na maioria das vezes, o homem nem mesmo está ciente disso. É o desejo que faz isso. Falarei mais sobre isso no futuro, quando estivermos mais perto de fazer isso. No passado, falamos muito sobre a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. O Sr. Cash chama no workshop de ILS, mas na verdade é ELA que a gente está falando aqui, a doença. Dissemos que é um desejo de morte que se torna realidade. Da mesma forma que usamos nossas emoções e desejos para transmutar. No passado, falamos muito sobre a doença ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Dissemos que é um desejo de morte que se torna realidade. Da mesma forma que usamos nossas emoções e desejos para transmutar. Amalgamamos os plasmas e escolhemos um capitão. Já na ELA, dizemos que é psicossomático, e por meio de nossas emoções e desejos fazemos com que isso aconteça. Há um certo nível de trabalho envolvido. Essa é uma das razões pelas quais eu trabalhei muito com a doença ELA para entender esse processo. Por meio de nosso desejo, psicossomaticamente criamos a morte de nosso corpo, que leva tempo para se concretizar. A alma também está envolvida porque está se preparando para deixar a fisicalidade. Ela é a instigadora de parte desse processo. Como fazemos isso com nossa alma, usando sua emoção? Com o tempo, eu ensinarei isso a vocês. Precisamos entender como a ELA funciona. Criamos um desejo de morrer, e agora queremos criar um desejo de transmutar. Não podemos dizer simplesmente, ah, vamos transmutar. Temos que entender como funciona. Com a ELA, desejamos e anos depois acontece a morte que desejamos. Agora podemos fazer o mesmo desejo por meio da alma para transmutar. Não posso arrastá-los para isso. Vocês têm que fazer isso com sua própria alma. E então vocês podem escolher em quem querem confiar como um capitão. Nessa parte do workshop, eu vi uma pergunta sobre a síndrome de Asperger, que é semelhante ao autismo. Mas o Sr. Cash disse que não trabalhou com esse distúrbio. Ele não pode dizer o que a tecnologia pode fazer por isso. Certamente, em algum lugar em nosso processo de trabalho e tentativa de entender o autismo, devemos ter encontrado esse distúrbio, mas não o conheço como uma parte separada, como um todo. A Fundação Cash fechou o centro de exibições na Áustria, mas agora há dois ou três novos locais sendo abertos na Áustria e na Alemanha. São como lojas onde os buscadores de conhecimento podem ir para comprar produtos da Fundação Cash. Divulgaremos os endereços no site da Fundação Cash. Além disso, se alguém tiver uma loja ou até mesmo um restaurante e quiser colocar uma seção para os produtos da Fundação Cash, já iniciamos um processo para isso. Em breve abriremos o primeiro centro de bem-estar da Fundação Cash na China, onde os buscadores de conhecimento ou qualquer outra pessoa poderá ir a um hospital particular que usará os novos fones de ouvido e as novas unidades de plasma ou besos, que são as unidades universais de nave espacial de aprimoramento do corpo. Isso estará disponível para chineses ou qualquer pessoa de fora que queira passar pelo processo de plasma. Pergunta para o Sr. Cash: é possível purificar o céu dos rastros químicos, o que a gente chama de chemtrails, usando a nova tecnologia de GANs ou qualquer outra coisa? Sr. Cash responde: se você é novo e conhece o histórico do nosso trabalho, como cientista e empresário, não acredito em chemtrails, pelo menos não da maneira como está sendo divulgado. Mas definitivamente há efeitos dos produtos químicos e materiais que estamos usando na atmosfera. Isso é feito propositalmente por nós mesmos e não secretamente pelo governo. As pessoas querem ir mais rápido e ter passagens aéreas mais baratas. Então as empresas começam a adicionar diferentes produtos químicos ao combustível para alcançar esses objetivos. Não se trata apenas de chemtrails em aeronaves, mas também em usinas de geração de eletricidade. Portanto, a maneira como você fala sobre chemtrails, que são esses rastros químicos, se estou entendendo corretamente, não existe e não pode existir. Mas as empresas de aviação estão adicionando novos produtos químicos ao combustível para aumentar o desempenho e para que você pague passagens aéreas mais baratas e possa ir mais rápido para chegar a algum lugar. O Sr. Cash não acredita nos chemtrails como uma conspiração, porque ele sabe muito sobre o que está acontecendo nesse processo. Pergunta para o Sr. Cash. No 21º workshop para crianças, você falou sobre a conversão de fumaça e odores em materiais ganja. Você pode falar mais sobre isso? O Sr. Cash responde. Lembro-me de que alguns deles remontam a 10 anos atrás, por volta de 2014. Sim, você pode fazer isso, porque é assim que acontece. Você pode converter gases em gás. Fazemos isso no trabalho da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. O buscador de conhecimento ficou feliz pelo fato de a Fundação Cash estar ajudando a alimentar as pessoas em Gaza com a tecnologia do plasma. E ele falou também que a Austrália anunciou hoje que uma solução de dois estados é o único caminho para a paz na Palestina. Sr. Cash respondeu. A solução não é ter dois estados. A situação em Gaza é muito mais profunda do que as pessoas entendem. Não entendemos toda a política dessa área. A religião é usada para abusar, então as religiões abusam uma das outras, e então os políticos usam as religiões para abusar uns dos outros. E o racismo entra em cena e tudo mais que acompanha esse tipo de situação. Há também o calor dessa área e há muito sentimentalismo. E as pessoas sabem como abusar disso para criar problemas. Eles ainda estão prevendo uma resposta do Irã no estilo cristão, de olho por olho e dente por dente. O dente será arrancado de forma precisa. Veremos essa política sendo executada. Espero que eles tenham entendido o que estou dizendo. Continuaremos apoiando a Palestina com alimentação e tudo mais. As pessoas estão conectadas e ligadas ao sistema e podem pegar o que precisam dele. Vemos nosso sistema se esgotando, o que significa que há pessoas se alimentando dele. É como com os seus gás, quando você vê o nível caindo dos gás. Isso significa que a energia está sendo retirada dele. Vemos nosso nível de gás baixar depois de alguns dias e entendemos que alguém está se alimentando dele. Temos uma multiplicidade de gás configurados em nosso sistema que o homem precisa para sobreviver. Quando ele começa a se esgotar, sabemos que alguém está se alimentando dele. Espero que não seja o gato da casa ao lado. Pergunta para o Sr. Cash. Quantos únicos existem? O Sr. Cash responde. Os únicos incluem tudo que faz parte da comunidade universal. Nossa equipe de pesquisa na Austrália escreveu isso sobre Gaza. Eles estão na linha porque ouvem o que dizemos. Eles responderam dizendo, sim, nós só fazemos adoções às vezes. Depois está sempre ligado e sempre com a intenção de alimentar as pessoas em Gaza, não importa se elas se conectam com o telefone ou não. Manteremos essa linha aberta para que as pessoas, as almas e a fisicalidade possam acessar. Pergunta para o Sr. Cash. A Fundação Cash ainda está trabalhando na condição dos gêmeos bonitos e na esquizofrenia de quase 10 anos atrás? Sr. Cash responde. Ainda estamos trabalhando nisso. Esse trabalho nunca vai parar. No momento, estou mais preocupado com o lado da transmutação e como será para as pessoas bonitas. Quando as pessoas vêm para a transmutação, elas podem ter uma alma oculta dentro delas que elas não sabem, ou talvez não nos digam que elas têm a condição de pessoas bonitas. Mas mais cedo ou mais tarde, quando começarmos a transmutar, acabaremos com várias fisicalidades na unidade receptora e teremos que saber como lidar com isso. Estamos analisando isso o tempo todo como parte do trabalho de transmutação. Eu sempre tenho isso em minha mente. Outro problema é que quando você passa pela transmutação, O que acontece se apenas parte de você se manifesta e parte de você é deixada para trás? Você gostaria de ter um osso faltando? Estou sempre trabalhando nessas questões. Espero que um dia possamos acabar com esse dilema de maus tratos e aprisionamento das pessoas bonitas devido à nossa própria falta de compreensão. Estamos acostumados à criminalidade para justificar nossa própria ignorância ou a ignorância de outras pessoas. E algumas pessoas são muito boas nisso. Obama foi um dos melhores que conseguiram fazer isso, porque as pessoas são ignorantes e não entendem o quadro geral. Obama era bom em esconder especialmente suas atividades nucleares. Na história dos Estados Unidos, ninguém em nenhum momento gastou mais dinheiro e iniciou mais programas de construção de armas nucleares do que Obama. Mas ele sempre falou em parar com as armas nucleares e se tornar pacífico. No entanto, ele mesmo assinou mais ordens de produção e teste de armas nucleares do que qualquer outro homem na história. O que eles chamam de Ilha de Reagan é uma testemunha disso. Mais mísseis e ogivas nucleares foram testados por Obama e por causa dele do que em qualquer outra época. Mas ele sempre afirmou ser um homem de paz e que queria acabar com as armas nucleares e tudo mais, né? Pergunta para o Sr. Cash. Será lançada em breve alguma tecnologia de plasma para a agricultura? Sr. Cash responde. Em breve lançaremos essa tecnologia por meio de um dos governos. Fomos além do jogo de GANs. Agora estamos no plasma por meio de raios cósmicos e radiação de campo. É muito mais eficaz, mais simples e mais ecológico para o meio ambiente. Isso reduzirá o CO2 e já confirmamos isso. Mas não divulgamos mais esses lançamentos de tecnologias por causa dos problemas do passado. A Fundação Cash está gradualmente se tornando parte da estrutura internacional. Estamos trabalhando em segundo plano. Quando falávamos sobre isso, costumávamos ser bloqueados de todas as formas e até mesmo pessoas dentro da Fundação Cash nos prejudicavam. Agora trabalhamos de forma muito discreta e mantemos tudo perto de nós. Isso será usado principalmente na China. Estamos chegando a um ponto em que não precisamos criar alimentos para comer. Podemos simplesmente transferir energia no nível de aminoácido para o corpo do homem sem comer. Assim, a agricultura se tornará apenas um hobby, em vez de uma forma de ganhar a vida. Com certeza estamos nos preparando para que isso aconteça. Pergunta para o Sr. Cash. Há algum progresso na parte de saúde da tecnologia, especificamente no que se refere ao crescimento dos dentes? Há algum conselho para uma pessoa de 64 anos? Sr. Cash responde. Azar, a dentista, está trabalhando com isso. Eu estive fazendo algumas coisas em algumas comunicações em algum lugar. A doutora Azar e o Centro de Bem-Estar na AUS estão trabalhando em algo. Não tenho acompanhado isso recentemente. Temos que atualizar nossos sistemas para que eles possam usá-los. Os médicos agora entendem o que está acontecendo. Pergunta para o Sr. Cash. Quando será possível nos alimentarmos com essa tecnologia? Precisamos fazer parte da mudança para isso? Sr. Cash responde. Já estamos alimentando as pessoas com essa tecnologia, mas precisamos criar um sistema mais universal para isso. Estamos fornecendo energia como alimento para posições no Oriente Médio. Também temos o programa de alimentação que iniciamos há 2 anos no site da Fundação Cash. Você pode se inscrever em um programa de bem-estar e alimentação da Fundação Cash. Nós o lançamos com antecedência porque previmos um dia como hoje, quando a tecnologia virá à tona. Você pode comprar um pacote para toda a família e comer o quanto quiser. Haverá também a entrega da energia como alimento, medicamento e energia ou eletricidade por meio de um aplicativo que você compra para o seu telefone. Assim, você não precisará matar para comer. Isso deve ser lançado no próximo ano ou dois. Se você quiser uma banana, pressione um botão no aplicativo e por meio dos seus fones de ouvido você a sentirá e obterá a energia dela. Estamos alcançando isso rapidamente. Os GANs líquidos não são fáceis de enviar. Geralmente não há problema com GANs secos. Talvez possamos organizar isso a partir dos Estados Unidos. O Sr. Cash estava passando pelos aeroportos recentemente e foi parado. Então ele disse que talvez fosse um material nano. E eles entenderam o nome nano e o deixaram ir embora. No futuro, os governos terão de criar uma nova categoria para quando transportarmos produtos de plasma. Para a conferência no Irã, eles devem organizar um voo fretado de Londres ou Viena e todos os buscadores de conhecimento voariam juntos para a conferência. Haverá menos problemas com vistos e tudo mais. Faça sua inscrição pelo site. Fim do índice rápido do workshop 533.